seja bem-vindo, seja bem-vinda a Rio Sul Rádio. Eu sou o Fabrício Lopes e agora tô aqui, ó, no comando do Flash House. É o programa da Rio Sul que traz o melhor do passado pra você recordar, pra você matar saudades. Agora é o seguinte, essa edição é uma edição comemorativa. Afinal, todos nós sabemos que a Rio Sul Rádio tá completando 10 anos, 10 anos de sucesso. Então, um grande abraço aí pro meu amigo Marcandi e muito obrigado pelo convite de poder apresentar, produzir e mixar o Flash House de hoje. Essa edição vai ser dividida em dois blocos. No primeiro bloco, um pouco de cool music, dá um tempo, ali do início dos anos 90, alguns remixes bem legais, algumas versões bem bacanas, e na segunda parte, fazendo jus ao nome do programa, traremos aqui o melhor do Flash House pra você. Combinado? A primeira música desta edição especial é Close to Me, do The Cure. Todo mundo sabe que é um clássico dos anos 80, o The Cure fez parte daquele movimento New Wave, foi aquela banda gótica, só que aqui no início dos anos 90, teve uma versão bem bacana, que tirou aquela base mais rápida, e foi substituída por essa base rap que a gente conhece e dançou muito ali no início dos 90. Vamos conferir? No ar, então, o primeiro bloco, o primeiro set mixado aqui do nosso Flash House. Flash House. Flash House. House.

get so choked up each time we say goodbye. My heart gets inflamed from all the pain. My head gets light and I don't feel the same. I try to stay cool and be strong for you, so you don't see all the hurt that I'm feeling too. I know you always tell me to just let go, but when the time arrives I find it hard to show. Tell me that you wait, tell me that you wait, tell me that you wait for me. I gotta come back someday, so tell me that you wait for me. I'm leaving on a jet plane, so tell me that you wait for me. Tell me that you wait, tell me that you wait, tell me that you wait for me. Ooh, yeah, yeah. I gotta come back someday, so tell me that you wait for me. I'm leaving on a jet plane. Flash House. Tell me that you wait, tell me that you wait, tell me that you wait for me. I gotta come back someday, so tell me that you wait for me. I'm leaving on a jet plane, so tell me that you wait for me. Funny when the night ends and the day begins to break, you realize that your whole life is always I'm not afraid to die. believe things might just go your way. It's not a whole puppy store in your fellow man, but just a helping hand to make you understand that a fantasy is not what we inherit, it's what we see. A personal view of one's liberty. Some of us require the push to release the force between the lines that are pushing the lesson of war. A combination of lyrical style and dance melody with just a touch of fantasy. when you look in my eyes, lost in kaleidoscope skies. I get so high when you look in my eyes, dripping away. One, then I need a hook. Hold down the whole solar system. You can hear them if you wanna listen. Listen to this thing that hit up on the drum. Listen to the pure and sure that they come. Crazy knocka knocka knock upon my door. It can't stop cause you just want more. So if you look to the skies, everybody realize. Lost in kaleidoscope skies, I am hypnotized when you look in. System, you can hear them if you wanna listen. House. House Especial, edição comemorativa 10 anos de Rio Sul Rádio. E a gente fechou a primeira parte aqui com esta música, lançada originalmente em 1992. A gente está acostumado a ouvir grandes produções com samples, com amostras de outras músicas. E aqui nesse caso é bem diferente, porque Sweet Lullaby, do Deep Forest, utilizou uma cantiga de ninar, originalmente captada em 1970 e faz parte da coleção de fontes musicais da Unesco. Olha só onde eles foram buscar a inspiração para esse vocal. E a letra dessa música é lindíssima. Ela fala sobre um jovem órfão que está sendo consolado pelo seu irmão mais velho após a perda dos seus pais. Deep Forest, Sweet Lullaby, de 1992. Antes nós ouvimos aqui a dupla Jan Spoon, Alphaville Big in Japan, uma versão bem diferente, essa versão feita pelo produtor do Culture Beat na época, Black Box com Get Down Rap Apella. Aqui a gente só fez uma brincadeira, né? Foi o a capella rap do Black Box, até pra fazer a transição aí do Culture Beat pro Alphaville. Ouvimos duas deles do Culture Beat, Serials e Tell Me That You Wait, essa primeira com um samplezinho aí do Marvin Gaye, muito bacana, Uptown Top Ranking, num rework, um reedit feito pelo DJ Kuka, lá nos idos dos anos 90. To Excel, Disciples of the Beat, The Cure, Close to Me, na sua versão Closer Mix. Vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai voltar daqui a pouquinho com a segunda parte do Flash House, e aí você vai conferir, sim, muita música legal pra você matar saudades ainda, tá legal? São 10 anos de Rio Sul Rádio, parabéns! Você está ouvindo Flash House. Informações da região, do país, do mundo, sobre os mais importantes temas. Rio Sul Rádio Notícia. Chamadas externas durante a programação. Política, descobertas científicas, cinema, música, tecnologia. As notícias mais importantes. Rio Sul Rádio Notícia. A qualquer momento na programação da Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. 6:38. Você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Conheça Megafono. Soluções em feed, estatísticas e distribuição do seu canal. Megafono, a plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcast. A missão do Megafono é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva. Com poucos cliques, você cria e administra o seu podcast, além de várias outras funcionalidades que podem ajudar você no seu dia a dia. Conheça o Megafono. megafono.com.br. Crie sua conta e o seu podcast poderá estar no ar em apenas 2 minutos. megafono.com.br. Voltamos a apresentar Flash House. De volta com o Flash House aqui na Rio Sul Rádio. Prepare-se, nessa edição comemorativa de 10 anos da Rio Sul, eu trago No Deeper Meaning, de 1991. Flash House. Woo! G.I.E. My body's healthy. My rhymes make them wealthy. Have a funky buzz help me. Spring you a show with no intoxication. Come on, feel my vibration. Yeah. Can you feel it, baby? Pure hip hop, don't stop. If you ain't in it to win it, then get the Flash House. Claro que nessa edição especial, comemorando os 10 anos da Rio Sul Rádio, não poderia faltar essas figuras ilustres, a Ice MC e os grandes astros do cinema, sendo homenageados aqui na sua versão The Oscar Mix. Ouvimos Dasky, Let There Be House, Mark Mark, The Funk Bunch, Good Vibrations, Lonnie Gordon, Gonna Get You, Blend 47, I Can't Stand It, Right Side Fred, I'm Too Sexy, aqui numa versão bem diferente, uma versão Spanish, pra você curtir, Cartouche, Feel the Groove, Daisy D com Crazy, e a primeira No Deeper Meaning, mais uma vez com Culture Beat. Do início ao fim, foi o Flash House, fazendo jus ao nome deste programa, Flash House da Rio Sul Rádio. A Rio Sul completando 10 anos, então fica aqui mais uma vez o meu parabéns, e muito obrigado DJ Marcandi pela oportunidade de fazer parte dessa história, nesse momento aqui na Rio Sul, tá bom? Grande abraço, espero que você tenha gostado da seleção de repertório e dos sets mixados aqui do nosso Flash House. Até a próxima! Valeu, gente! O passado de presente pra você, Flash House. Sete doze. Dê um realce no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Nova ótica, óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. Nova ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Comindre, mangueiras e conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis e borracha. Conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões. Com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim, seja bem-vindo. Boa noite. Rio Sul Rádio. Following a feeling, got no reason I should show up here tonight. Here tonight. And I'm hoping for a signal, but I settle for your body in my mind. In my mind. Starts as innocent, but moves so quickly. So quickly. Yeah, when you Mais bonita quando você chegou.